9, fala por reversa, fala pra mim. Autorizado, chame o táxi. Vamos lá, obrigado. Está 3601 com 52 a bordo, 4 horas e 30, Galeão Alberto. Utilizado até o ponto de espera via Pátio Índia, ajuste no 0 no 7, está 3601 tem livre táxi. Tem livre táxi via Pátio Índia para o ponto de espera, chama para o 3601. 3601, ponto de espera, pronto. Autorizado, linha decolar pista 10, 150 graus, 109. A linha decola no zero, tá? 3601. Dia 3601, Nadael cruzando 2700. 3601, meu contato radar decolar. Subi montanha 360, folha da El. Confirmo, direto Leda. Direto Leda, 360, tá 3601. chame Recife em 1251 antena 3325. 251 3325 3601. Bom dia, senhor.